escureceu. Agora sobrevive a neurose, vive quem pode, você pode observar, irmão. Em cada esquina, juventude se matando com a porra da cocaína. E por ela entrega até a vida, se por um lado é você que segura a pistola, do outro lado é o coração de quem está na bola assustado, se perguntando a Deus o que ele fez de errado por estar ajoelhado ali na sua presença. É tu que tá de peça, é tu que dita a sentença, não é bem por aí, irmão. Vida no crime não é solução, é sofrimento. Afaste-se desse caminho, afaste-se desse tormento. Não seja a vergonha, seja o exemplo. Observe a molecada no campo jogando futebol. 11 horas da manhã, domingo de sol. Observe a alegria e a inocência. Diga com sinceridade e consciência. Vai querer que eles sejam filhos da violência? Acho que não, irmão, se liga nessa então. Dê um dois no baseado e fique na moral. Esqueça a pedra e o pó, isso te faz muito mal. Torna a sua vida muito mais difícil, fazendo você roubar pra sustentar o seu vício. E usar de mil artifícios na área que você mora. Se endividou, não pagou e agora está na bola. Não adianta fuzil nem pistola, quando o bigode chegar vai ser a sua hora. Não é solução, vida no crime não é solução. Não é solução. Não é solução. Vida no crime não é solução. Não é solução. Conselho de irmão, acho melhor você sair dessa. Muitos irmãos, disposição aberta, você conheceu. Morreram depressa, sequer um filho seu virão crescer. Muitos nem verão nascer. Todos eles foram para na vala ou na amargura da cela. Vendo a vida passar pela janela, aí já era, não vejo solução. Vida no crime não é o creme, sangue bom. Disposição, subir na laje, escorregar no valão. Se tiver sorte, tiro de raspão. Se não, caixão, sete palmos de chão. E o sorriso do soldado do primeiro batalhão. Por ter eliminado o problema, cumpre bem o papel do sistema. Você tem o diabo como seu aliado. No minuto tu tem tudo, mas no outro está acabado. Ele vai te dar tudo o que você quiser. Fama momentânea, dinheiro, mulher. Como eu disse, tudo o que você quiser, compadre. Só que a cobrança vai chegar mais tarde. Se for muito sua vida, se for pouco sua liberdade. Se liga, choque é a realidade. Não é solução. Não é solução. Vida no crime não é solução. Não é solução. Não é solução. Vida no crime não é solução. Não é solução. E agora, sangue bom, como é que vai ser? Certamente a sua mãe está preocupada com você. Levanta apressada, cada vez que alguém bate a porta, volte pra casa, não seja idiota. Ela se importa e até demais, ela só queria paz. Ver você na escola, correndo atrás de um diploma. De que adianta uma 9 com 15 no pente? Nas viaturas já usam calibre mais potente. Eles estão prontos pra matar, vão atirar primeiro e depois perguntar. E com um tiro derradeiro te eliminar. Um pobre a menos, ninguém vai notar. Por esse caminho tu será famoso por pouco tempo. Vai ter vadias a todo momento com interesse no seu dinheiro. Elas te darão prazer, são escravas da ambição como você. Elas já viraram a sua cabeça e eu já senti a diferença. Você não tá numa boa, não tem respeito aos coroas. Por qualquer motivo, covardia e tiro. Não é bem por aí, irmão. Vida no crime não é solução. Não é solução. Não é solução. Vida no crime não é solução.